Atenção, domadores. Atenção, domadores. A fera chegou. Magnífico ouro negro. Atenção, domadores. A fera chegou. Chegou! Chegou! Magnífico ouro negro. Ouro negro. Vamos nessa! Vamos nessa! Bora começando assim agora! Desse som, quem comanda a galera é o DJ Jango agitando, fazendo você dançar, detonando só as balas pra galera não parar. Ouro negro! Venha pra cá, venha curtindo e balançar, com novo pote som que é mania não parar. Chegou para ficar, pra fazer você dançar, DJ Jango no comando, só as balas vão tocar. Está começando hoje, nosso paixão! É o Ouro Negro, a Fera das Marcantes! No Coqueiro Park Club! Pelo é! É o pote som, as melhores balas, DJ Jango vai tocar. Pote som, só sucessos, agora você vai dançar. É o pote som, a melhor aparelhagem do estado do Pará. Ouro Negro, negro, o som das marcantes. Pra fazer sucesso, basta ter talento. Já gravando tudo! Desse som, quem comanda a galera é o Jango agitando, fazendo você dançar, detonando só as balas pra galera. Vem dançar, vem dançar. Se liga na viagem, na batida desse som, quem comanda a galera é o Nuno. Jango agitando, fazendo você dançar, detonando só as balas pra galera não Ouro. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar, com novo pop som que é mania não parar. Chegou pra Boquinho, Thiago Farias, Jango com comando, só as balas vão. DJ Gargaminha pra comandar também o espetáculo da fera. E pra completar, o nosso DJzão Brava. Tá começando o Macarena. E aí, Naná? Magnífico ouro negro. A fera das marcantes. Uou! Começando assim, do jeito que o povo gosta, do jeito que você dá valor. Pra você, sempre! Era um lugar igual, não há, com gente bonita vou encontrar. Esse momento quero viver, bem colada, bem juntinha de você. Com as maiores atrações, despertando sentidos e emoções. Faz o meu corpo enlouquecer, explodindo de paixão, vou te dizer. E agora vai! Rômulo, vai. que não dá no carro aí, vou te contar. Bota pra cima, rouba no Biboca. Alguém samba que vai se amarrar. É o combinado que já vai tocar. Alguém samba que se arrepiar. Um som de qualidade e se igual ao ar. Alguém samba que vai se amarrar. É o combinado que já vai tocar. Alguém samba que se arrepiar. Um som de qualidade e se igual ao ar. Mexe no batidão, no batidão, no batidão. Vai, vai no batidão. Atenção, domadores. A fera chegou. Magnífico ouro negro. Ouro negro. No 3, no 2, 3, 2, 1, tá na chão. Magnífico ouro negro. É a força da fera que chegou. Só começando, gente. Tudo, gente. Muita coisa bacana pra acontecer, tá legal? Começando na pressão. Ele é DJ de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos nessadinho que a galera quer dançar. Ele é quem faz as paredes tremecer. Agita a galera, vamos Dinho, manda ver. O show do pop som, quem comanda é você. Ouro, ouro negro. Ouro negro. Dali pra cima, pra cima. Todo final de semana eu vou sair. Ouvir o pop som com DJ Dinho, vou curtir. Com a banda Bolívia, novo som irá surgir. O som é da pesada, ele agita legal. Vamos nessa Dinho, arrepia na moral. O som do pop não tem melhor, não tem igual. Dinho, Dinho, arrepia Dinho. DJ Dinho, hoje então vamos lá. Semana raparra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra pedra, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Ultra da som, show de iluminação. Faz a garra da fera. Faz. In presence of Campbell. E a gente, já gravando a primeira parte do CD de marcante pra você. Tá legal, gente? O CD de marcante que conquistou o Brasil. Totalmente diferente. DJ Naná. Ouro negro. Negro. Naná. Ao vivo. No batidão. No batidão. No batidão. Que satisfação estar com vocês hoje. Nesta festa que realmente, realmente a nossa fera vai chegando de mansinho e vai convidando todos vocês aí na parte externa. Tá porque, gente? Tá só começando. E muita coisa bacana pra rolar. Logo mais. DJ Diego Farias. DJ Garraminha. E o nosso DJ Zão Brás. Tá legal? Tá começando assim. Começando assim. Negro! Hey DJ! Play a song! DJ! Play a song! The hottest dance club in Brazil! Brazil! Ouro negro. Tráfico Ouro Negro. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no papo desse vou estar. Dançando em breve, você não vai querer voltar. E essa festa agora, hein? Essa casa vai te encantar. Calma, minha fera, calma, minha fera. As melhores bandas pra você dançar. Muita coisa boa pra acontecer, viu, gente? Tá só no comecinho. É a nossa fera chegando assim, ó. Sinto um amor por você e não sei como te explicar. Ouro Negro! Tenho meu amor só você. Não pode destruir, vem. Pode vir, meu amor. Vem, eu quero te encontrar. Não importa o lugar. Vamos nos divertir. Pois o rei vai tocar. É o rei quem vai tocar. Negro. Negro, o som das marcantes. Pra fazer sucesso, basta ter talento. Não marcante. E aí, Naná, como é que é? Como é que é? Vamos lá, vamos lá. Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei. Se avisou, amor. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. Aí quando ele quer voltar, ela fala assim pra ele, ó. Oh. Falei que você era a culpada do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora, mas... Só começando hoje! Mais uma festa que realmente vai arrebentar, arrebentar! E o povão vai chegar! É o azul que mata a sede do meu coração. Hey, hey, hey. E a primeira parte do nosso CD já sendo gravado ao vivo, só as marcantes. Pra você que dá valor, tá legal, gente? Volta pra quebrar, Sérvio! Sérvio! Eu sinto que você já não está sentindo. E aqui é amor, aqui é amor. O amor que eu te dei. Hoje está só comigo. Magnífico Ouro Negro. Mas em qualquer lugar. Chegando, viu, gente? Tá no comecinho! Eu sinto que você faz a garra da fera. Já não está sentindo o amor que eu te dei. Meu amigo particular, Rômulo Pipoca, lá de Guaraci. Aí, Rômulo! Está só comigo. A você aí, papai. Vamos lá, vamos lá. Mas em qualquer lugar. Juninho do Comércio! Fala, Juninho! Bota pra quebrar na mídia aí, papai! Vai, papai, vai! Meu coração é teu. Escute agora. Essa noite aonde eu vou? Eu vou te procurar. Aonde você está? Eu já não sei aonde. Magnífico Ouro Negro. Agora. Eu preciso te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais. Demais. O que, que você quer? Quero apenas uma atenção. Por favor, não brinque assim com o meu coração. Oh, não. Vem, sábio. Por favor, entenda que eu sou louca por você. Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim. Mas um dia isso acabará, meu amor terá um fim. Te amar assim dói demais. Não me confundo com seus beijos, se sinto dor, sinto desejo. Te amar assim dói demais. Eu sinto falta de carinho. Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. Ficar nessa dúvida assim não dá. Ouro Negro! Banda sem limites. Te dizer que esse amor que eu sinto por você dói demais. Demais. Quero apenas uma atenção. Por favor, não brinque assim com o meu coração. Oh, não. Por favor, entenda que eu sou louca por você. Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim. Mas um dia isso acabará. seus beijos. Se sinto dor, sinto desejo. Te amar assim dói demais. Eu sinto falta de carinho. Será que você está sozinho? Não tem coragem de falar. Vamos lá! Fica nessa dúvida se não dá. Atenção, domadores. A fera chegou. Magnífico Ouro Negro. Ouro Negro. Vamos nessa, vamos nessa. Para começar assim pra vocês, a nossa fera da banha, assim. Que eu te amo. Ouro Negro. Você já sabe, mas você não quer saber. É. As minhas verdades. Ai, papito, isso é! Isso é amor. Isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Isso é amor. Isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer. Meu amigo Betinho também, daqui Brasil com a gente. Que satisfação recebendo você aqui na fera, tá legal? Alô, Betinho! Ouro Negro! Tudo que eu quero é estar bem contigo. Mas você só me vê como um amigo. Você, mas você não quer saber. Você não quer saber. Isso é amor. Isso é amor, o que eu sinto por você. Você, você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. Fala, amigo Jonas. Bora, Thiago, traz aí, Thiago. Tudo que eu quero é estar bem contigo. Mas você só me vê. Sofrer! Então toma essa aí! Essa aí. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Tem um jeito. Meu amigo particular, Ricardinho também. Segue o Brasil com a gente. Abraço pra você, Ricardinho. Ele que gosta aqui da fera. Da fera. Valeu, hein? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar. declara especialmente pra galera do comércio que realmente dão um valor no marcante. E quando o CD do Ouro Negro vira por lá, é sucesso! Porque o povo gosta de dançar e curtir as marcantes da Silva! Mas você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. Encontrei minha felicidade em outros beijos. E agora? Agora! Sabe, você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi. Gênesis e Harrison Lemos, a moral. Pega um pouquinho do Dibraz, Thiago Minha, Thiago Faria. Diquis, mas você não ligou pros meus sentimentos. Fiquei em busca de motivos pra te esquecer. Encontrei minha felicidade em outros beijos. Agora você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem me amar. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim. Te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem me amar. Agora é tarde, não te quero. Quando eu sofri, você não ligou pra mim. Magnífico Ouro Negro, agora. Para aumentar ainda mais a sua emoção. A gente, ó. Obrigado de montão, gente. Só começando hoje a nossa festa. Pega um pouquinho do DJ Braz pra comandar. O DJzão Braz, Garga Milha, Thiago Faria. Tá só no comecinho assim. Sucesso. Thank you. Domadores. A fera chegou. Magnífico Ouro Negro. Ouro Negro. A autoridade máxima em tecnologia agora tem nome. Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes.